Rodou, boa noite, sinal 3, 283, ponto 0, dono 0, pronto. Sinal 3, 283, mantém ponto espera. Salvador, eu vou 966. Boa, 966, prossiga. Pode estar, por exemplo, para a direita, depois retorna. Aumentar o controle, voo 966. Após o estado, vai necessitar fazer um leve desvio para a direita. Sente, voo 966, nível de desvio, reporte e retornar na trajetória, né? Sente, 966. Voo 966, desce para 3 metais, o ajuste na 092. Descendo para 3000, no 092, voo 966. Estabilizou no localizador o Whisky Yankee Uniforme. Capitão do Whisky Yankee Uniforme, completa a aproximação, chame tu aí na frequência 118, decimal 95. Chama na 108-95, uma boa noite, bom trabalho. Salvador, muito boa noite, Whisky Yankee Uniforme. Capitão do Whisky Yankee Uniforme, boa noite, prossiga. Estabilizado na frequência. Tente continuar a aproximação, aguarde a autorização de pouso Fisca 90 para Patanguí, Skank Uniforme. Aguardando isso, Skank Uniforme. 66, confirme a prova por quantas milhas? Pro 104, mais 2 minutos. Tente, vou 1966, após desvio da natura de dona. Tente. Rodou, muito boa noite, 3897, decola cruzando 1500. 3897, contato radar na decolagem, sobre a via sedação voando para o nível 320. 320, quanto possível posição linda, senhora? A 3897, inicialmente mantém pista da saída, número 2 na saída. Ok, ciente. Whisky Yankee Uniforme, negativo pouso na pista 17. Prossiga para a final da 10 aguarde a autorização de pouso do Papatangu Esquenta em Fó. Completamente visual na final da 17, ó. Trem baixo checado. Gente, confirmando pouso autorizado, pista 10, vento 220 graus e 06 nós. Final da 10, trem baixo checado, autorizado, Esquenta em Fó. Autorizado ILS, aqui da 10. Sango da presente 3897. Chama 645, chama você para Recife na frequência 125, décima 1, a perna 123, décima 8. 251, 238, boa. 283, condições de agilizar manobras de decolar estão logo autorizado. Boeing da Gol ingressando na final da 10 a 10 milhas da casa de Chico. Autorizado, a Miário manter agilizando manobras, prepare-se para decolar estão logo avistando. Agilizando aqui na linha nacional. Patanguí, esquenta uniforme, Solo 3-0, liberar via taxi Eco, chame Solo Salvador, 1-2-1, decimal 9, confirme o PAC. Quente, 1-2-1, decimal 9, só. Zona 0, vento 220 graus, 059. Ele vai falar zona 0, só 3223. Chama o terreno na frequência 118, decimal 95. 895, Google 966. Oi, Salvador, boa noite, Google 966, estabilizado. Modo 966, continua a aproximação, informa o Airbus já está iniciando a rolagem pista 1-0, reporte visual com o campo. Gente, no 966. Transit 3, decolar 23, 2, chame controle Salvador em 119.8, bom voo. Controle Salvador, 119.8, 3.283. 1.966, pouso autorizado, pistão 1-0, vento 210 graus, 5-9. Livre pouso 1-0, gol 966. Pistão 3.283, decolou, passa 1.300 na água. 3283, contato na decolagem, suba a via saída Arboruna para o nível 360. Arboruna 360, tá 3280. Azul 2712, está agora a 61 milhas na Oeste de Salvador, serviço radar encerrado, chama controle Aracaju na frequência 120.203. Chama Aracaju na frequência 103, azul 2792, boa noite. Existe 3, autorizado da Natura de Alefa. Direto Alefa, tá 3, 2, 2, 3. Turno 966, no solo 34, liberar via taxa 6 Foxtrot, chama solo Salvador, 121, decimal 9. 219, igual 966. Controle o TAM 3283, vai ter que desviar a esquerda pro A240 devido à formação por 20 milhas. Pro A240 por 20 milhas, TAM 3283. Afirmo. 7 litros de juízo, após, vai na 3 alerta. Após a alerta, 3283.

É 6259, boa noite, autorizada. Linhagem de decolagem está no zero, vento 220 graus, 059. Autorizada, linhagem de decolagem no zero, na janela 6259. Scanner 6259, decolado aos 42, chame controle Salvador em 119, decimal 8, bom voo. 198, grato, boa noite, 6259. Salve. Salvador, boa noite, 6259, da Oceana Decolagem. Oceana 6259, contato radar na decolagem, subavia saída São Voando para nível 360. Via São Voando para o 360, 6259. Autoriza para o último ativo para o 6259, previsto informações. Oceania 6259, livre esses rios, aguardando coordenação com o centro Recife. Livre. Livre de rio, então, pode falar na tua 230. Oceania 6259, autorizado de rios. 6259. A 259, autorizado para a Mótila. Acabou de Mótila, a 259. São Romeu, Zé Romeu Golfo? São Romeu Golfo, prossiga. São Romeu Golfo, decolagem. Decolagem por ponto e risco a partir da Enrimar. O vento em Salvador 180 graus, 069, ajuste no 03. Golf está fora do solo, probabilidade 500 pés. Então, Romeo Golf, decolado aos 48, prossiga com o Whisky, aguarde transferência de comunicações. Aguarda a transferência, Golf. Papa Romeo, Hotel Romeo Golf, chame agora o controle Salvador em 199.8, move. Vai chamar controle, Golf. Tá, Romeo Golf, prossiga. Ainda na sua escuta, o sobrevoo vai ser linha verde, Estrada do Coco, ao norte do aeroporto, sem interferência com o eixo da pista. Quente na escuta permanente, confirme quantas milhas você faz? Uma milha e meia, senhorita, Estrada do Coco. Quente, mantém a escuta permanente da torre e... O Hotel Romeo Golf no momento não atrapa com a reportagem. Sim, vamos manter a escuta permanente, Hotel Romeo Golf. É 6259, chama Centro Recife na frequência 125, decimal 1, alterna 123, decimal 8. 125, alterna 1238, 6259, agora com a resposta. Romeo, Hotel Romeo Golf, vou manter a estrada do Coco até a posição pedágio. Gente, o Hotel Romeo Golf mantém inicialmente a frequência da Torre Salvador, aguardando as diferentes comunicações. Vai manter suas curas. Salvador, uma boa, 3, 2, 9, 0, informação Bravo, passamos na 7, 0, verifico, não sucesso. 4, 2, 9, 0, essa é a identificação, dessa vez chegada da MED-1 para o nível 050, ajuste na 013. 13, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3290, desça via para 2000 pés, ajuste no 013. Está autorizado ILS, X-ray da pista no 0, reporte estabilizado. Desce via para 2000 com 1013, reporte estabilizado, X-ray da 0, TAN 3290. Sinalizador TAM 3290. TAM 3290, completa a final de Xanutã, Salvador, 118.95. Completa 3895, a torre TAM 3290, tá já. Torre Salvador, uma boa, TAM 3290, localizador. 3290, boa noite, continua a aproximação, reporte visual com o campo, informa o início de uma chuva leve sobre o campo, a camada encontra-se mais na final da pista 1-0, reporte visual com o campo, o ajuste no 0 no 3. 2013, reporte visual, graças a condições, então 3290. Torre, a Otá Romeu Golf? Otá Romeu Golf, prossiga. Está livrando o pedágio? É, o Supremo agora é BR-324, nas suas curtas. Sim, se prossiga para BR-324, aguarde transferência de comunicações, mantém ainda a escuta da torre, o hotel Romeu Golf. Ah, mantém a sua escuta, hotel Romeu Golf. Para informação, à esquerda, no setor norte do campo, sem interferência, helicóptero a 500 pés, não interfere na sua aproximação. Avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento 220 graus com 07 nós. 220 com 7, livre pouso 90, 100 helicóptero, avistou 1200, então 3290. Gente. Romeu, até o Romeu Golf está presente, chama o controle Salvador em 119.8, prosseguindo para BR-324. Vai chamar o controle, até o Romeu. Controle, Papa Romeu, até o Romeu Golf. Até o Romeu Golf, é autorizado sobre o voo na BR-324, na escuta permanente do controle. Autorizado, 324, na sua escuta, Golf. R290 no solo 1 no 3, a liberar via taxa Foxtrot, chama o solo Salvador em 121 no decimal 19. Foxtrot 29, TAM 3290, obrigado. controle, hotel na Golf. Que siga. Tá próximo da imagem, vai encerrar o sobrevoo, vai pra pouso. Gente, hotel Romeo Golf, autorizado chamar a torre na frequência 118.95 para pouso. Vai chamar a torre, hotel na Golf. Torre, eu vou para o meu hotel na Golf. Hotel Romeo Golf, prossiga. Já tá na final da imagem, vai encerrar o sobrevoo. Gente, a partir do solo controlado, vento em Salvador, 240 graus, o nono nós, do Hotel Romeo Golf. Reportará no solo controlado, Hotel Romeo Golf. Hotel Romeo Golf no solo 816, frequência livre, uma boa noite. Boa noite. Escuta do controle Salvador, repita.